Mete a mão nesse cavalo. Vem! Deixa acontecer. Eu não quero ver. Deixa que o amor, nosso caso vai eternizar. Deixa, deixa acontecer. Tardezinha. Deixa que o amor encontra a gente. O nosso caso, vai eternizar. Você já disse que me quer pra toda a vida, eternidade. Quando está distante de mim, fica louca de saudade. Que a razão do seu viver sou eu. Tá tudo bem, eu acredito. Eu não tô duvidando disso. E aí? Só que eu tenho muito medo de me apaixonar. Ah, Gabrielzinho. E esse filme já passou na minha vida. E você tá me ajudando a superar. E eu? Eu não quero ser o mal na vida de ninguém. Deixa, deixa acontecer. Naturalmente. E eu não quero ver. Vai eternizar. Aí, mudou o pagode? Deixa eu ouvir você. É o brilho do seu olhar. Pode ser minha cura. Essa febre de amar faz o que quer. Nosso amor será sempre assim. O quê? Pagode mais gostoso do Brasil. Vamos cantar? Quem me dera ao menos uma vez poder te abraçar e te beijar. Bem pertinho desvendar o brilho desse olhar. Ilumina minha vida, triste vida. Sem você não sou ninguém. Vem cá me dá você meu bem. Por quê? Por quê? Porque ando tão sozinho, precisando de carinho. Juro por Deus, jamais amei assim. É desejo demais. Vem pra ser minha paz. Abre! Vem pra mim, vai! É o brilho do seu olhar que me leva à loucura. Pode ser minha cura. Essa febre de amar faz o que quer. Faz o que quer de mim. Faz sim. Faz o bem, faz o mal. Nosso amor será sempre assim. Faz o que quer, faz o que quer de mim. Faz sim, faz o bem, faz o mal. Nosso amor será sempre assim. Um brilho de cristal. Nosso amor será sempre assim. Um brilho de cristal. Nosso amor será sempre assim. Um brilho de cristal. A mulher! Toda noite eu. Faço a mesma loucura. Eita, vamos que vamos. Vem. Eu aqui sozinho no meio da rua, contemplando a lua, pedindo pra ela me ajudar a te encontrar. Sempre te vejo em alguém, num lindo sorriso ou até num simples gesto. No meio desse vai e vem, tá dizia, ando de um lado pro outro, mas acabo no mesmo lugar. Lugar que a gente se conheceu. Você dizendo que era minha e eu dizendo que era seu. Aonde você está? Tô tentando descobrir pra onde é que você foi. Eu preciso te avisar que a culpa é daquele beijo que ficou para depois. Toda noite eu venho sua procura. faço a mesma loucura. Faço a mesma loucura. Toda noite. Faço a mesma loucura.